tua graça, minha promessa, teu cumprir. Minha fé, tua força, se movendo em mim, agindo dentro de mim, curando dentro de mim, fazendo o melhor pra mim, fazendo o melhor por mim. Sangue nas ruas de Jerusalém, cor de carmim, meu sacrifício, o meu custo, teu esforço, o pagamento, os teus vidros de aflição, em troca de arrependimento. Eu maneci porque minha alma é tua de qualquer maneira. Não importa o que aconteça, o Senhor é minha bandeira. Não importa o que aconteça aqui, eu sei que eu não sou mesmo daqui. Jeová em si, porque minha alma é tua de qualquer maneira. Não importa o que aconteça, o Senhor é minha bandeira. Não importa o que aconteça aqui. Jeová em si, porque eu sei que eu não sou mesmo daqui. Jeová em si, porque minha alma é tua de qualquer maneira. Não importa o que aconteça, o Senhor é minha bandeira. Só você se deu por mim naquela cruz naquele dia. O corpo dilacerado em meio à multidão vazia, em meio a soldados escravos dos fariseus. Não sabiam que dentro daquele corpo estava Deus. Eu clamaria, o mesmo sangue que hoje em dia salva o crente do perigo, o mesmo sangue que derrota os planos do inimigo. No calvário sob o sol, como erguido em seu laço. Se minha vida tem valor, a sua vida é o laço. É o que faz valer a pena, cada rima, cada frase, cada noite sem dormir. Persistir a cada fase, acreditando na promessa feita há mais de 2 milênios, investido no seu reino, tem na graça como prêmio. Acreditando que em ti sou prazer e duradouro, pois você foi o mais rico. Sem sequer perdido ouro, não importa o que aconteça. Jeová em si, porque minha alma é tua de qualquer maneira. Não importa o que aconteça, o Senhor é minha bandeira. Não importa o que aconteça aqui. Jeová em si, porque eu sei que eu não sou mesmo daqui. Jeová em si, porque minha alma é tua de qualquer maneira. Não importa o que aconteça, o Senhor é minha bandeira. No meu tempo, você sabe minhas ações, meus pedidos, os meus shows, suas palavras, os seus servos, meus amigos, meus valores, meu critério, meu agora, teu depois, o meu jeito, evangelho, discutor, teu reparo, meus defeitos, tua blindagem, minha coragem, tua ordem, meu dever, tua ajuda, minha vantagem, minha arma, tua mente, teus ensinos, munição, o que eu sinto, você sente, conhece meu coração, eu te pertenço desde quando em meio ao pranto te clamei, te dizendo me resgate e me ensina a tua lei, me coloca entre os teus, me ensina a guerrear, se os teus estão na guerra, então na guerra quero estar, assim seja, seja assim, eu em você, você em mim, tua palavra é a que vale, seja não ou seja assim. Desde o início até o fim, desde o vinho até o véu, suas placas sinalizam, arrimando até o céu. Não importa o que aconteça aqui, Jeová em si, porque eu sei que eu não sou mesmo daqui. Jeová em si, porque minha alma é tua de qualquer maneira. Não importa o que aconteça.